lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quem cuida de mim é Deus. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o inimigo camuflado vai ficar no desespero. Tá repreendido, tá repreendido, repreendido. Em nome de Jesus. Falo em nome daquele que falou em nome daquele que morreu na cruz. Demônio sai, demônio sai, pro inferno vai, sai. Tá repreendido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O homem do que se encontra na metrópole quer mais um cadáver que vai pra necrópole. Vem, vem, pra birina te trinca. Responsa é responsa, então viaja na seringa. Tu é demônio cheio de fala diferente. Bota o colete no peito e cuidado com os crentes. Que quando um levanta a mão, o poder vaza. Que quando um levanta a mão, te estraçalha. Ratatata bléu, mas olha que loucura. Tu acha que vai pro céu, mas se você der uma brecha, maluco a casa tomba. No meio da fumaça, eu sou a sua própria lombra. Tá nada não, sou ungido do Senhor. O evangelho na periferia leva ao Salvador. Antes de tudo, antes que a terra se formasse, o anjo do Senhor já tava pronto pro ataque. Louco, eu sou fruto da peste. Sua alma eu vou tragar, vou levá-la pro meu mestre. No rabisquinho de giz, entope o nariz. Vai sorrindo pros amigos, dizendo que tá feliz. Tá nada, você não muda, sempre vai me acusar. Mas quando desci as águas, meu pecado ficou lá. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o inimigo camuflado vai ficar no desespero. Tu tem poder, se aciona aquele que vem com a luz divina, tem poder, a gente treme. Tu diz que é crente, mas eu sempre tô presente ao lado do caixão e junto dos parentes. A morte não me desanima, aí custa. Olha pra cima e vê a luz que te ofusca. Tua visão é limitada, é cego, só escuta. Quando a bênção passa batido e te assusta. Tá repreendido em nome de Jesus. Tá repreendido em nome de Jesus. Falou em nome daquele que morreu na cruz. Demônio sai, demônio sai, pro inferno vai, pro inferno vai. Tá repreendido, tá repreendido em nome de Jesus. Aí crentinho, te ofereço o bom do mundo, as biras, as mulher, a carreta, eu te dou tudo. É só negar só, tipo a mulher de Jó que caiu na tentação do mundinho é melhor. O que tu oferece é lixo material, pra rodar aqui na terra pra neguinho paga pau. Passar pro teu lado, louco, é só prejuízo. Quem cuida de mim é Deus, eu não perdi o juízo. Juízo? Juízo? Quando tu era maloqueiro, esqueceu que eu tava lá. Entre no quebra-quebra na gangue do vandalismo e deixe Satanás manipular seu raciocínio. Maior é o que tá em mim do que o que tá no mundo. Pisando em sua cabeça, tô te vendo lá no fundo. Maloqueiro nada, eu não tinha o entendimento. Deus fala comigo e tu não lê meu pensamento. O dono desse mundo há muito tempo é meu mestre, o príncipe das trevas, mas ninguém lhe obedece. Domina a noite, a via leste da Ceilândia. O pecado se instalou pros demônios de Disneylândia. Tá todo errado. Cada um curte o que quer. A bebida, a droga, a nóia, você sabe como é. Porque quem anda ali já ouviu falar Jesus. E só precisa escolher as trevas ou a luz. Muito bem, muito bem. Sou porta-voz da majestade. Só espero pra tragar como Carlton Luke Strike. O crime tá fichando de carteira assinada. Não precisa de um currículo, só da sua própria alma. A palavra de Deus diz: vigiai e orai, pra que não entreis em tentação, tá ligado? Na verdade, o espírito tá pronto, mas a carne é fraca. Vigia, maluco, tá ligado? Repreende o inimigo, repreende com toda a força. Em nome de Jesus. Oh meu Deus, traga a paz, leve esse tormento. Vá de repre como um gado, estou dentro da lei. Oh meu Deus, traga a paz, leve esse tormento. Minha ferramenta é a caneta, não a escopeta. Traga paz, leve esse tormento. Vá de repre como um gado, estou dentro da lei. Oh meu Deus, traga paz, leve esse tormento. Minha ferramenta.